Liga pra mim, liga pra mim, liga pra mim, liga pra mim. Meu amor, sabe que já passei da tal fase de te possuir. Só Deus sabe quanto já chorei, mas eu finalmente percebi é que hoje você vem. O que importa é que hoje você tem. Baby, sabe onde me encontrar? Meu amor, eu só te quero bem. É só você ligar pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Não quer ir pro show. Já cancelei com meu bro. Diz onde tá que eu vou. Eu tô crazy pela girl. Espero um telefonema. Minha alma sente fome. Essa bunda é um poema. Vem gritando por meu nome. Vem por cima do teu homem. Eu gosto porque ela gosta do que realmente sou eu. Você me deixa arrebatado como se tocasse nas vestes de Deus. Eu trocaria toda a minha padaria pra poder viver esse sonho. Mas nós também não precisamos de nada pra ter um domingo risonho. Só você ligar.